é o homem de bem, ou a pessoa de bem, ou as pessoas de bem. Quem é que a gente pode, digamos assim, considerar como nesse mundo, né? Pelo menos nessa atual circunstância, no momento, após uma era industrial, né? Que iniciou lá em 1800 e alguma coisa, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser tudo tem que ser classificado, tudo tem que ser, digamos assim, identificado de uma forma X ou de uma forma Y. Então, nós temos que nos perguntar aqui quem realmente são as pessoas de bem. Será que as pessoas de bem, elas dizem que são humildes? Será que as pessoas de bem, elas dizem que fazem o bem? Será que as pessoas de bem, elas dizem que são simples, que são benevolentes? Será que as pessoas de bem, elas dizem que fazem caridade? Mais uma pergunta, né? Um questionamento. Isso aqui não tem resposta. Será que a pessoa de bem, ela tem realmente necessidade de falar suas qualidades, naquilo que essa pessoa é boa, naquilo que ela faz? A pessoa de bem, ela não está nem aí para isso. A pessoa de bem faz o bem não importando a quem. Não importando se é para uma pessoa de cor, se é para um animal ou para a questão ambiental, ela faz o bem para todo mundo e não diz nada para ninguém. Agora nós temos que se cuidar, nós, todos, que vêm no centro espírita, que vão nas igrejas, que seguem todas as filosofias religiosas que possam existir, nos cuidar daqueles, né, que se dizem humildes, que se dizem caridosos, porque é meio difícil, né? Porque a pessoa que é humilde, ela não vai dizer que é humilde. Porque o momento que tu está dizendo que tu é humilde, bom, aí tu já está colocando a soberba acima de tudo. Aí é a questão do ego. Será que nós, não querendo julgar, é claro, se nós chegarmos e hoje vamos falar daquilo que está meio que em alta agora, né? Essas pessoas desses países que ficam largando bombinha uns aos outros, né? Essas pessoas, porque não é só uma pessoa, são várias pessoas, são vários governantes, né? Que ficam largando bombinhas aqui porque mataram uma pessoa lá, porque agora tem que fazer uma represália aqui, sem falar nomes, todo mundo deve saber, né? Será que são pessoas de bem? Será que aquelas pessoas que promovem as guerras, às vezes com um intuito ganancioso, né, de aumentar o seu poder, de aumentar, digamos assim, o tamanho do seu país, de aumentar, digamos, um monte de coisas, né? Quem faz guerra é porque, ou principalmente, quem faz as guerras religiosas, será que essas pessoas são pessoas de bem? Aquelas que fazem guerras, promovem guerras por questão religiosas, que são os famosos países teocráticos, né? Onde existe a teocracia, não é democracia, é onde Deus está acima de tudo e eles, em nome de Deus, mandam matar todo mundo, que é aquilo que se chama de sectarismo religioso. Será que, se nós formos analisar a história, nós gostamos muito de ler história, eu gosto muito particularmente da história, não teve uma guerra, nem uma pequena batalha, não teve, desde o início da nossa civilização, que fez mal, que fez bem ao povo. Fez bem, sabe, a meia dúzia de pessoas. Fez bem aqueles que promoveram para ser, digamos assim, para se vangloriar e para arrecadar grana, poder, dinheiro, fama. Agora, o povo, com essas guerras, mesmo as que existem hoje ou aquelas que aconteceram no passado, que morreram milhões e milhões de pessoas, tanto de um lado como do outro. As pessoas que promoveram essas guerras são pessoas de bem? E se nós nos colocarmos agora nessa questão, será que nós, analisando a nossa existência atual, será que nós conseguimos ser pessoas de bem? Eu faço uma pergunta para mim. Será que nós conseguimos ser pessoas de bem? É claro que no momento em que eu disser, bom, eu faço o bem, bom, tudo bem, aí tu já está pegando e fazendo, digamos assim, bom, nós já estamos meio extrapolando. Mas é essa a questão. Será que nós tentamos, pelo menos, fazer mais bem do que não fazer? Porque não dá para a gente dizer que existe o contrário de homens de bem ou de pessoas de bem. Nós não podemos dizer que existem pessoas do mal. O que existem são pessoas que talvez não tiveram a oportunidade do conhecimento e que esse conhecimento tal faz com que aprendamos a fazer o bem. E que é só fazendo o bem que a gente consegue evoluir dessa existência para uma outra de uma forma elevada. Como é que nós vamos sair de uma época, de uma era em que todo mundo às vezes odeia uma pessoa, ou tem raiva da outra, ou tem ciúmes, ou alguma outra ressentimento, mágoas? Como é que nós vamos entrar realmente numa nova era onde não pode existir o mal? Se nós falamos em nós, porque nós aqui dentro de uma casa espírita, nós também temos que pensar. Será que nós realmente, nosso dia a dia, será que realmente nós colocamos em prática os ensinamentos do nosso Mestre Maior, de Jesus? Será que nós tentamos, na medida do possível, compreender as diferenças? Isso que é o grande problema, né? Compreender as diferenças e, principalmente, além de compreender as diferenças, de aceitá-las, de respeitá-las. E quando a gente fala aqui em diferenças, são as diferenças raciais, são as diferenças sexuais, são as diferenças políticas, são as diferenças, eu diria que aquela a maior diferença que existe são as diferenças de credo, né, de religiões hoje, que é uma daquelas que mais promove mortes hoje no nosso planeta. Então, analisando, filosofando agora um pouquinho, né, até onde nós vamos chegar com tudo isso? Até onde pessoas vão matar por Deus, pessoas vão matar por Jesus, ou pessoas vão mandar matar por Alá? Até quando vai isso? Quer dizer, vai ter um ponto em que o caldeirão entorna, né, gente? Vai ter um ponto em que, por favor, né? A gente tem que compreender que uma hora dessa alguma coisa tem que acontecer para que essas pessoas possam parar, refletir, e que realmente as energias do bem, as energias supremas de Jesus, dessa grande energia que é Deus, possa recair sobre elas, para que elas aprendam realmente que não é largando bombinha para cá, não é bombinha não, é mísseis, né, que destroem às vezes cidades inteiras. E eles se importam se vão matar alguém, se alguém é... Tudo bem. Chegando num ponto em que nada acontece por acaso, mas quando tudo isso acontece, será que não tem aí uma obra daqueles nossos amigos, digamos assim, desencarnados, que estão no lado dessas pessoas, influenciando-os, fazendo com que eles possam realmente ter essa atitude mesquinha, essa atitude de ignorância, né? Sem querer ofender, contra outros, contra aqueles que acreditam em outra religião, acreditam em outra igreja, aqueles que acreditam, digamos assim, em outra ideologia política, outros que acreditam em outras ideologias ambientais, ou outros que não acreditam, não aceitam, não aceito nada que não seja aqui, digamos assim, pessoas que pensam de não, onde é que já se viu haitiano? Ou onde é que já se viu pessoas de cor? Cara, Jesus Cristo, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, é claro, meu Deus. Onde é que nós vamos chegar se nós não compreendermos isso? Onde é que nós vamos chegar se essas pessoas que promovem todas essas atrocidades hoje, e aí já entra traficantes, estrupadores, bandidos, matam às vezes por uma ninharia. Quer dizer, é uma questão aqui que a gente está colocando, que são mais, digamos assim, questionamentos, mais perguntas do que posições. Porque como é que a gente vai pensar num mundo onde aqui a gente tenta pregar a palavra de Jesus? Pregar? Não. Falar aquilo que Jesus colocou em prática, né? E outras pessoas não estão nem aí. Vamos ter um exemplo de nossos governantes, né? Os nossos governantes, Jesus Cristo. E chava, quer dizer, quem não entende italiano, e rouba e faz um monte de coisa, e aí existe uma impunidade enorme, uma impunidade assim, que a gente fica às vezes plasmo, a gente fica mesmo pasmo, né? Não plasmo, pasmo, de ver tanta coisa acontecendo sem que às vezes não se resolva nada. Aqueles que talvez pudessem resolver, eles são tirados do poder, ou eles são, digamos assim, açoitados pela mídia. A pior coisa que existe não é açoitamento nas costas, né, com chicote, é açoitamento da mídia. Esse é o pior açoitamento que tem. Então, às vezes, a mídia tira o poder daqueles que estão tentando fazer o bem. Então, fica aqui uma questão, né, até de nós refletirmos. Será que amanhã, quando nós acordarmos, nós vamos nos lembrar de tentar, pelo menos amanhã, depois da manhã, depois da manhã, fazermos um pouco mais de bem do que não bem. Sermos um pouquinho melhores do que um pouquinho não melhores. Então, fica aqui o nosso recado. Obrigado.